no seu pescoço. Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço. A espada justiceira fará justiça no seu pescoço. Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço. A espada justiceira fará justiça no seu pescoço. Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço. A espada justiceira. Não vai ter tropa de choque, não vai dar ponto no Ibope. Não vai ser história de Loki. Não vai ter bala de Glock, mas vai ser coisa de louco. Só toma tudo de novo. Não vai ter pausa pro jogo, não vai ter tempo pro almoço. Não foi por falta de toque, não corre. Daqui fulano não foge, agora o fogo te engole. Suba no mais alto morro, tente pedir socorro. A prece falsa do tolo vale bem menos que o outro. Pode esquecer o revólver, a bala nada resolve. Chegou a hora do sacode, fugir daqui ninguém pode. Não diga que o tempo foi pouco, pois agora é hora do soco. Jeová das cartas no jogo e a ira vem como um rolo. Esmaga a alma e faz corte, que marca como um chicote. Julga com seu braço forte, coitado conta com a sorte. Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço. A espada justiceira fará justiça no seu pescoço. Choque não vai ter reforço. A espada justiceira fará justiça no seu pescoço. Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço. A espada justiceira fará justiça no seu pescoço. Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço. A espada justiceira fará justiça no seu pescoço. Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço. A espada justiceira. Pois vai ser muito tarde pra discar 1-9. Quando zero. O senhor dos universos bater o seu martelo pra dizer já que é tarde, não adianta mais orar. Aceita seu doutor, começa a se explicar. Dinheiro não garante, não tem segunda chance. A Bíblia na estante, foi avisado antes. No gueto a vida é dura, a célia é sepultura. Pra quem não crê que a cura está na escritura. Se envolva com a palavra ou se envolva com a serpente. Tua atitude doente adoeceu tua mente. Fariseu, fariseu, assuma seu papel. Você é só mais um réu que não herdará o céu. Não quis bem pra ninguém, ambição te fez refém. Tem gente que perde a fé, mas não perde nota de 100. Não vai ter tropa de choque pra quem não crê no rei. Não vai ter tropa de choque pra quem não segue a lei. Choque não vai ter reforço. A espada justiceira fará justiça no seu pescoço. Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço. A espada justiceira fará justiça no seu pescoço. Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço. A espada justiceira fará justiça no seu pescoço. Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço. A espada justiceira. Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço. Já pensou? Tira o seu pescoço. Não vai ter pra quem ligar, não vai ter pra onde correr. Não vai ter onde nem como você se esconder. Com seu pescoço, todos vão ser julgados. Sem recurso e sem advogado picareta. E pra quem for condenado errado, julgado culpado, a espada justiceira vai te buscar. Vai te buscar, vai te buscar. A espada vai te buscar na Suíça, na sua mansão entre cadeados e dentro do seu carro importado. No seu sítio no interior, na sua cobertura no centro. Quem sabe no estádio vendo o jogo, até no mundo de mau humor. Você vai ser engolido sem tomar uma caseira.